Baixe agora e experimente 30 dias grátis. Você ouve Kiss FM em São Paulo, no 102.1, ZYM 681. Região de Campinas, em 107.9, ZYM 883. Litoral, em 102.9, ZYU 943. Ouça também na internet, kissfm.com.br, pelo Facebook ou baixe nosso aplicativo no seu celular.